Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oferecimento Panificadora Roma, há mais de 35 anos, trazendo qualidade à sua mesa. 8 horas e 16 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e nesta sexta-feira realizamos uma edição especial do Café com a CBN, última edição, inclusive, deste ano de 2013. Recebemos aqui ao meu lado, primeiro eu vou apresentar quem está na mesa aqui de comentarista, Hélio Eduardo Lucas. Bom dia. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Convidado de hoje, Ricardo Cuman, secretário de Administração e Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Hélio. Bom dia, ouvintes. Aí, mais uma sexta-feira com vocês, hein? Também quem está conosco aqui, Dr. Túlio Bandeira, sentado nesta mesa. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Foz. Bom dia, Ricardo Cuman, secretário de Administração do município. Bom dia, língua de trapo. Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Vamos passar a palavra aqui ao Hélio Eduardo Lucas. Perguntas para o nosso convidado, Lucas? Sim, antes queria anunciar em grande estilo que eu voltei da praia, né? Eu fiquei 10 dias lá conversando com o Guilherme direto por telefone. Hoje cheguei de madrugadinha aqui em Foz e já estou na terrinha, tendo a honra aqui de receber esse jovem brilhante. Jovem, porque o Ricardo Cuman deve ser aí, não sei, tem uns 22 anos. Ele é o secretário de Administração e Gestão de Pessoas do Reni Pereira. E cuida dessa área tão delicada que é o recurso humano da prefeitura. Ricardo, eu vou aproveitar e saber do senhor uma coisa que sempre preocupa todos os segmentos que empregam pessoas, principalmente no serviço público, é a questão da previdência social, né? A previdência, como está a FOS Previdência da prefeitura? Porque há quem diga que muita gente vem aposentando-se, né? E isso é um negócio que vai crescendo, porque tem que pagar essas aposentadorias para o resto da vida. Como é que está? Faz um preâmbulo para nós da FOS Previdência da Prefeitura. Hélio, é importante destacar que o argumento utilizado agora para falar da FOS Previdência é o mesmo utilizado para falar de qualquer área nesse primeiro ano de gestão do prefeito Reni Pereira. O FOS Previdência foi assumido em janeiro do presente ano, com problemas de ordem financeira, com atrasos de repasses. E hoje, o prefeito Reni Pereira já conseguiu fazer acordos, parcelamentos que estão sendo honrados. E em muito pouco tempo, nós já teremos o FASPREV novamente com a saúde devida. Devida à saúde financeira, a fim de que no futuro possa honrar aí todas as aposentadorias dos nossos servidores que tanto lutam para esse município. Estivemos já completando já este primeiro ano de administração. Estamos aí já em novembro, entrando para dezembro. Você, como secretário de Administração, que análise faz desse ano que, pelo menos no que nós já coletamos aqui de declarações, inclusive do prefeito Reni Pereira, foi um ano bastante complicado para a gestão, né? Olha, Guilherme, foi um ano de muito trabalho. 2013 começou de maneira até um pouco atribulada, mas foi um ano de muito trabalho e muitas realizações. Podemos dizer que foi um ano de reforço e construção de alicerces na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Esse trabalho era de suma importância para a gente adequar, aderir, E dar a cara a Reni Pereira ao município. Nós encontramos muitas dificuldades no início, muitos problemas de ordem financeira, muitos problemas de ordem estrutural, muita burocracia. E procuramos ao longo deste ano renovar sistemáticas, renovar procedimentos, renovar formas de encarar os problemas. E conseguimos, com muito sucesso, reforçar os alicerces da prefeitura. Acredito que no ano de 2014 nós possamos já começar a desempenhar uma outra faceta do nosso plano de governo, que é partir para as realizações mais diretas, né? 2013 foi um ano de busca de reforços, de alicerces, e agora a gente vai começar a construção do que aparece. Agora são 8 horas e 20 minutos e eu aproveito este momento que estamos ao vivo aqui na programação para fazer um alerta a você, motorista, que está passando pelas vias de Foz do Iguaçu. Estamos com uma chuva muito forte em vários pontos aqui da região. Inclusive, você pode ouvir até no fundo aqui da nossa entrevista esse barulho todo que você acompanha. É trovão, é chuva, é vento. Você, motorista, você que está em casa, tenha muito cuidado quanto às condições climáticas bastante complicadas neste momento. E já pedimos de antemão também desculpas com relação a eventuais problemas nesta transmissão, em razão de que nosso transmissor fica situado na zona rural aqui de Foz do Iguaçu, então está suscetível também a problemas elétricos. Vamos lá, Lucas, perguntas? Sim. Ô, Cuman, Fala para nós sobre a questão da folha, chamado o número de funcionários que tem que seguir um determinado limite, que a lei de responsabilidade fiscal, ela determina isso, que não pode superar, parece que é 52% do que recebe. Ela está em quanto hoje, esse parâmetro da, que é gasto com a folha de pagamento do funcionalismo? Boa pergunta, Hélio. É importante a gente destacar que as pessoas muitas vezes confundem que o que pode ser gasto, o limite da lei de responsabilidade fiscal é 51.3, né, recomendado, que é o limite prudencial. As pessoas às vezes confundem orçamento com receita corrente líquida, né? A gente tem que entender que o que é computado para esse limite é a receita corrente líquida e dela é descontado um bom percentual aí do orçamento, ou seja, é bem menos de 50% do orçamento. A nossa folha está muito próxima do limite. Esse valor é um valor variável, que depende de muitas circunstâncias, né? Servidores se aposentando, servidores progredindo na carreira, e então esse limite é variável. Mas ele está muito próximo de 50%. Por essa razão é que nós estamos tendo muita cautela na contratação e na tomada de qualquer providência com relação aos servidores. Junto com esse estudo diário que é feito, a gente também está aí, desde já, no primeiro ano, recebendo os servidores, grupos de servidores, a fim de que a gente possa ir montando e planejando, né, as políticas relativas a pessoal. Planos de cargos e salários estão sendo requeridos pelos servidores, estão sendo pretendidos pelos servidores, e a prefeitura pretende, na melhor forma possível e de forma que a lei de responsabilidade fiscal permita, dar atendimento aí no futuro próximo a esses pleitos dos servidores. Como é que está atualmente também, a gente pergunta, porque o orçamento municipal, este que vai entrar agora em 2014, vai ser o primeiro orçamento elaborado pela atual gestão. Como é que você vê o planejamento para o próximo ano? Inclusive, isso é uma coisa que os servidores perguntam, se vai ser possível atender muitas das demandas, tendo em vista que no ano que vem teremos um acréscimo, pelo menos substancial, na previsão de receitas da prefeitura. O orçamento de 2014, como você bem frisou, Guilherme, é o primeiro aprovado pela atual gestão, pelo prefeito René Pereira, e ele poderá contemplar, se efetivar, obviamente que o orçamento ele depende de efetivação concreta, efetivado ele poderá contemplar alguns dos pleitos dos servidores. Obviamente que desde já estamos em reunião, desde já estamos em contato com esses grupos de servidores, a fim de que a gente possa, juntamente com eles, estabelecer quais pedidos, quais anseios serão atendidos e no momento mais oportuno. Vamos ter que fazer agora uma pequena separação. Você que nos ouve no AM em 1320, continua na sintonia do Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. Já você que nos acompanha na internet em cbnfoz.com.br, continua com esta conversa aqui com o secretário municipal de administração e gestão de recursos humanos da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Ricardo Kuman. É um instante só. Quem está na internet continua nos acompanhando, quem está no AM, Jornal da CBN, primeira edição. E continuamos aqui na internet em cbnfoz.com.br. Hélio Eduardo Lucas, mais uma vez com você. Ricardo Kuman, não tem como não falar dos cargos comissionados, porque ele está intrinsecamente ligado à folha de pagamento, né? Existe isso no Brasil todo, não é só em Foz. Quando o René assumiu, ele disse, eu queria ouvir do senhor também, que deixe a folha de pagamento, é o senhor que cuida. Os cargos comissionados durante a gestão anterior, eles eram perto de 400. Tinha muito cargo comissionado que consumia muito recurso do erário. Hoje, na atual administração, foram reduzidos quando comparado com a gestão anterior? Olha, assim que o prefeito René Pereira assumiu a prefeitura de Foz em janeiro deste ano, uma das primeiras providências do prefeito foi fazer uma reforma administrativa. Enxugamos secretarias, enxugamos cargos em comissão, enxugamos estruturas, a fim de reduzir custos e otimizar o funcionamento da prefeitura. Foram reduzidos mais de 100 cargos em comissão. Hoje nós temos algo de 280 cargos em comissão. Então, foi uma diminuição bastante substancial, que gerou economia aos cofres municipais. Quando eu estava vindo aqui para a rádio hoje pela manhã, eu acompanhei, inclusive, porque eu venho de ônibus aqui para a emissora e uma discussão me chamou a atenção. Dois passageiros conversando a respeito da questão dos royalties da Itaipu, que é algo que a gente sabe que é um valor substancial repassado aqui à cidade de Foz do Iguaçu. E muitas vezes os munícipes eles se questionam onde é aplicado este recurso. Você, como secretário de administração, o que é que pode até esclarecer a respeito deste dinheiro que acaba entrando anualmente para os cofres da Prefeitura de Foz do Iguaçu? Guilherme, os royalties de Itaipu, eles têm uma utilização pré-determinada, né? O próprio tratado de Itaipu determinou que os municípios que recebessem royalties poderiam gastá-los de forma, como a gente chama na administração pública, carimbada. Os royalties de Itaipu, por exemplo, não podem ser utilizados para o pagamento pessoal. Então, eles não podem ser utilizados em folha, né? Os royalties de Itaipu são utilizados para o desenvolvimento da estrutura administrativa dos municípios, que são contemplados por eles. Ou seja, podem ser utilizados em equipamentos, em bens, mas não podem ser utilizados em manutenção ou pagamento de pessoas. A mesa é conosco, como o Guilherme falou, o advogado Túlio Bandeira, que é um dos diretores dessa rádio, está também participando, que vai fazer alguma pergunta aqui ao secretário. Secretário Ricardo Kuma, você que já esteve na Assembleia Legislativa, na Casa Civil, Tribunal de Contas e agora nesse desafio da Secretaria de Administração de Foz do Iguaçu. Fale para nós, você por jeito é uma pessoa que gosta de desafio, além da distância de estar de Curitiba a Foz do Iguaçu, estar aqui frente a essa importante secretaria, a secretaria que é o alicerce do município. Queria que você falasse para nós a importância disso, o que está sendo feito na sua secretaria, o que está sendo feito para Foz do Iguaçu e o seu trabalho desenvolvido aqui em Foz do Iguaçu. Olha, Túlio, como você bem colocou, há anos eu já tenho envolvimento com a área política no estado do Paraná. Conheci o prefeito Renê Pereira quando então deputado, ainda lá na Assembleia Legislativa. Desde então a gente desenvolveu aí uma relação de confiança e amizade que culminou no convite para eu vir assumir aqui a pasta de administração. Chegando aqui no município de Foz do Iguaçu, me deparei, nos deparamos, que foi toda a equipe que teve essa surpresa, com uma situação caótica, né? O desafio se mostrou muito maior do que eu imaginava. Porém, a gente, de forma corajosa, desde o início, enfrentamos os problemas. Pegamos um município, na minha pasta, com a maioria dos contratos vencendo, em curtíssimo prazo, tendo que relicitar todos os contratos da prefeitura. Os últimos balanços demonstram que a gente já realizou mais de 300 licitações esse ano. Esses números não são atualizados, esses números já devem estar muito maior, mas realizamos mais de 300 licitações esse ano. Tivemos que rever contratos, tivemos que dar atendimento aos servidores que pareciam esquecidos no município de Foz do Iguaçu, que não eram respeitados, não eram atendidos, não eram ouvidos sequer. Tivemos problemas de ordem patrimonial do município, tendo que colocar em ordem questões relativas ao patrimônio do município. Enfrentamos o problema do hospital já nos primeiros meses, e já com o Ministério Público corretamente cobrando. Demos atendimento rápido à situação, solucionamos o problema e estamos ainda solucionando. É algo que vai demandar ainda um tempo para completa a solução, mas está num bom caminho. Outro ponto de se destacar, que foi alterado substancialmente, foi a questão da gestão dos resíduos sólidos do município, que passamos numa formatação diferenciada e que foi também com muito sucesso realizado. O prefeito Renê Pereira tem, devido às dificuldades orçamentárias existentes, tem buscado recursos externos junto a Brasília, junto à capital, e tem conseguido bons frutos. Prova disso é o programa de pavimentação que está vindo para o município de Foz do Iguaçu, o programa de calçamento. Ontem mesmo vi na secretaria sendo licitado maquinário de convênio realizado com o estado do Paraná. Vem aí escolas, vem aí quadras poliesportivas, ou seja, Foz do Iguaçu retomando o crescimento, retomando o bom caminho, retomando o seu devido lugar. Eu vejo Foz do Iguaçu com um futuro muito promissor. E verifico que já estamos no caminho certo, ainda temos muito trabalho, mas disposição e boa vontade não nos falta. Secretário, o senhor tem acompanhado naturalmente, bem informado que é, essas escaramuças que estão acontecendo no SISMUF, o Sindicato dos Servidores Municipais, que de uma forma ou de outra está intimamente ligado, não é, à prefeitura. Como é que o senhor está vendo essas disputas por poder lá dentro do SISMUF? O atual diretor, o Ponce, agora assumiu lá através de uma... assumiu a presidência, o atual presidente está batendo na porta do judiciário. Enfim, eles estão lá em busca de espaço entre os dois grupos. O senhor tem acompanhado e como é que o senhor vê isso? Queria a sua opinião sobre o que ocorre no SISMUF atualmente. Olha, primeiramente eu gostaria de destacar que a nossa relação prefeitura e sindicato sempre tem sido bastante republicana. Sempre tivemos um bom relacionamento, respeito, e quando iniciou-se esse processo de dentro do sindicato, a prefeitura procurou fornecer o subsídio necessário, mas mantendo-se numa posição mais segura, inerte, para não pender nem para um lado nem para o outro. É, né? Uma questão, o sindicato tem independência, o sindicato é uma organização que representa um sem número de servidores, mais de 6 mil servidores, e a gente tem respeito pela entidade. É, mais do que isso, a Prefeitura de Foz do Iguaçu e o prefeito Renê Pereira principalmente sempre nos alerta para que respeitemos a lei, né? Respeitemos o Poder Judiciário, respeitemos as ordens que emanam de órgãos mais competentes, com maior poder que nós, não mais competentes, com maior poder que nós. É, a informação que eu tenho é que parece que a situação está até encaminhada à justiça, né? Então, obviamente, a nós cumpre aguardar aí esse desfecho judicial, e quando ocorrer a gente vai sentar e vai conversar. Desde já mantemos o diálogo com o sindicato, mas qualquer que seja o resultado, vamos continuar tendo esse bom diálogo. Prefeitura de Foz do Iguaçu, como nós dissemos, enfrentou inúmeros problemas financeiros, principalmente nos primeiros meses da gestão. Você citou essa questão dos contratos, né? Era o contrato do lixo, era vários contratos vencendo, questão do hospital, enfim, vários problemas no primeiro semestre que estão sendo solucionados ao longo do tempo. Já conversamos, inclusive, com o secretário municipal da Fazenda, o Ademar da Silva, a respeito de alguns detalhes sobre a saúde financeira atual da Prefeitura. E eu pergunto também a você, como secretário de Administração, de todos aqueles problemas que começaram, que apareceram lá nos primeiros meses de gestão, como é que está atualmente, como você avalia até o percentual de soluções a respeito de tudo aquilo que tumultuou a administração no começo? Guilherme, como o próprio Ademar já deve ter colocado aqui para vocês, foram pagos mais de 60 milhões em dívidas já nesse ano. Dívidas da gestão anterior, dívidas dos anos anteriores, né? Se a gente pegar aí o nosso orçamento anual e comparar com esses mais 60 milhões, a gente vai ver que é mais de 10% do orçamento comprometido com algo que deveria ter sido pago no ano passado ainda. É, isso, sem dúvidas, causou um problema gigantesco na administração orçamentária desse ano. É, nós já conseguimos honrar muitos compromissos que estavam desamparados, e já conseguimos, a partir daí, planejar bastante do ano que vem. E cientes de que ainda teremos resquícios do passado no ano que vem, nós estamos balanceando o orçamento para que no ano de 2014 possamos honrar o que resta e mesmo assim já partir para o crescimento. Então eu vejo com muito bons olhos o que foi feito nesse ano. Como eu disse no início da entrevista, foi um ano de trabalhar nas bases, no alicerce, naquilo que não aparece, mas aquilo que é extremamente necessário para no futuro fazermos aquilo que aparece. Secretário, o senhor veio de Curitiba, tem experiência, como foi dito aqui, o senhor trabalhou no cerimonial, na Assembleia. Como é que o senhor está vendo a performance do servidor público municipal da Prefeitura de Foz? Esse servidor, ele é motivado, ele é produtivo? Como é que a sua impressão dos nossos servidores aqui na Prefeitura? Hélio, uma das boas surpresas que eu tive aqui na Prefeitura foi o comprometimento dos servidores da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. É, em que pese seja um servidor muitas vezes esquecido, ele se dedica, veste a camisa, está do lado do município e trabalha independentemente de bandeira partidária que esteja à frente do poder. É, obviamente, essa motivação, se não alimentada, tende a diminuir. O prefeito Renê Pereira, como política de pessoal, tem profundamente a intenção de investir no servidor, não só no quesito salarial, mas também na preparação técnica, na estruturação de meios de preparação do servidor, para que ele se desenvolva, para que ele se qualifique, para que ele possa contribuir cada dia mais com o município e se sentir melhor no desenvolvimento das suas funções, porque, queira ou não, a felicidade do servidor no desempenho de suas funções também é muito importante para o município. Estamos já nos instantes finais dessa conversa com o secretário municipal de Administração e Gestão de Pessoas aqui de Foz do Iguaçu, Ricardo Cuman. Eu vou passar agora a palavra aqui, Lucas, doutor Túlio, considerações finais a respeito desta entrevista. Cuman, agradecemos a sua vinda. Só para finalizar, Fale para as nossas pessoas que nos ouvem, qual é a previsão de fato? O senhor tem ideia de quando é que nós poderemos sair daquela prefeiturazinha acanhada, o Palácio Cataratas, né? Que ali nem rampa tem para deficientes que quiserem visitar o prefeito, não pode ter acesso. E tem um projeto aí de um novo centro administrativo. Quando poderá isso ocorrer? O senhor tem ideia? Olha, até a questão aí da acessibilidade do prédio principal à prefeitura, a gente já está em vias de solução. No início do próximo ano vamos fazer as adequações no Palácio das Cataratas. Com relação ao novo centro, né, administrativo de Foz do Sul, nós ainda estamos à busca de questões financeiras, né, de investimentos, para que nós possamos iniciar essa construção. É uma obra cara, é uma obra que vai gerar um impacto gigantesco na cidade. E nós estamos aí buscando meios para executar essa construção. Né? Nós temos aí um prazo para início de obra da cessão do terreno e acredito que os prazos serão devidamente cumpridos, pelo menos para iniciar, pelo menos para que se iniciem as obras. Né? Quero agradecer a presença do senhor aqui, Ricardo. Engrandecer também o trabalho, a ajuda que você tem nos dado lá frente ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, a fundação, onde eu sou diretor. Sempre você esteve à disposição, nos ajudando, nos auxiliando, resolvendo problema a gente tem muito lá. Eu quero contar sempre com você, você conta conosco, conta com o hospital, conta com a Rádio CBN. Dr. Túlio, Hélio, Guilherme, queria agradecer o espaço aqui na Rádio CBN, queria agradecer aos ouvintes, né, aí que estão nos ouvindo, e me colocar à disposição, sempre da rádio, do hospital e da população, sempre tentando fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Obrigado novamente. E essa conversa com o secretário municipal, Ricardo Cuman, estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Café com a CBN termina neste instante. Muito obrigado pela companhia.